Controle Salvador Cordial, boa noite, o objeto 6720, decolou sua escuta. Objeto 6720, acione código 5143, aguarde contato radar, sobre 360 após 2000 letras. Ok, 5143, 2000 após 2000 letras, o 6720. Quatro, dois, três, quatro, livre LS, forma estabilizada. Voando Leda, 6720. Contato radar agora, 2500 pés, subindo para o 360, 6720. Obrigado. Rotan 3190, no solo ao 59, pé na direita, 121, decimal 1, no solo. Salvador, bom 273, final de 3 milhas, baixando checado, tá livre o posto? Afirmo, pista livre do 233, tá livre o posto, 110, vento é 120 graus, 109. Livre o posto, capitão na 0, bom 23. Capitador Pecadão. Do 4334, complete a aproximação, chame torre em 1862. 26. Web 6720, chame Recife 25, 1 alterna 133-25. 1-2-5-1-3-3-2-5, mensagem 0, boa. Boa noite, Azul 4234, avistado. Tá livre o pouso na 10. O vento é de proa, 18 nós e o ajuste é 102. De pouso, 142, certo? Tango, mapeador 150, perdeu contato com o C3. 3894, identifique, desça para 12 mil pés, chegada a Mário, altímetro 1012. Azul 4234 no solo 07, libera a direita, 121, decimal 1, o solo. 121, decimal 1, obrigado. Boa noite, 601, autorizado a alinhar e manter, 10. Manter, 10. Meia zero um, complete o alinhamento e a posta já autorizada, está 1-0, o vento é 120 graus, 1-0 nós. M01, decolado aos 1-0, chama o controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado. Ligou o 601. 601, contato radar regular em sul e mantém 360 após 2000 direto letra. 360 após 2000 direto letra. Boa noite, Oxum, né? 6259, está autorizado a alinhar e decolar, da 1-0. O vento é 120 graus, 09 norte. 159, decolada ao Zona 4. Chame o controle, 1935, boa viagem. Zona 35, boa noite, 62. Controle Salvador, boa noite, Channel 6259, cruza 1.200 pés na Avenida Arbor. Channel 6259, contato radar André Colânia, suba 380 após 2.000 direto Arbor. Após 2.000 direto Arbor, subindo ao nível 380. Firmando 380, subindo. 380, firmando. Quatro livre elétrico, foi estabilizado no localizador. Pressure aí, chamar no lock, preciso da casa. Zerona, chame Recife 251, alterna 13325. Claro, 3944, 3844. Compete a aproximação e chame a torre agora em 198, meia dúzia. Meia bora, papai. Tá 3603, boa noite, identifique, desça para 12 mil pés, chegada a mare, altímetro 1012. Corre Salvador, boa noite, está 3894, agora meia milha de Simbra, página travada. Tan 3894, 090 graus, 149, livre pouso 90, 24. Chame 6259, chame Recife em 260, alternando 288. 260, 288, chame 6259. Nove quatro, solo 24, libere a direita. Solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, decimal 1. 3603, livre LS, informe estabilizado.